Paulo Salvador, bom dia. Azul Alfa X-Ray Fox. Paulo Salvador, bom dia. Azul Alfa X-Ray Fox. Dois Salvadores, o 5001, ponto de espera da 10, pronto. Dois 5001, na linha cola, 0800 graus, 08. Linha cola, 5001. Dia, boa noite, 9, também no ponto de espera, pronto. Ficou 89 após a rolagem do Embraer, autoridade da linha Lima T. Pode, colega Lima, 89. Azul 5001, decolado de 45120. 208, Azul 5001. Controle Salvador, Azul 5001, decolona da EL. 001, contato Ronan, decolagem, suba via da EL para nível de voo 340. Via da EL para o 340, Azul 5001. Azul 89, decolagem autorizada 080 graus, 08 norte. Dirija-se na decolagem, Gol 89. Boa noite, bom dia, 13601, vamos encontrar a espera no zero e pronto para decolagem. Bom dia, então 3601, ele mantém. Ele mantém. Oito, nono, decolada 4-8, chamo controle 20, decimal 8. Controle 1-2-0-8, gol no 8-9. Controle Salvador, gol no 8-9, decolou, passando 1500 pés. Gol 8-9, controle para a decolagem, suba via Arbo 1 para nível de voo 340. Arbo 1 para o 340, gol no 8-9. Gol 8-9, voa Elefant? No 8-9 autorizado, vai na presa de Elefant. Elefant, 8-9. É 3601, decolada 512080. 208. Solita 3601. São 3601, no contato com a decolagem, subavia Dael para nível de voo 360. Prossegue via Dael para 360. Azul 5001 no Sami Recife, 125 decimal 10. Caso negativo, 128 decimal 35. 5250, caso negativo, 12835, azul 5001, até mais. 0. Argentina 1911, nem tem holding point. 13 no 71 no decolagem autorizada, 080 graus 089. Decolagem 3, no 71 no decolado 55, chama o controle 208. 208, controlado, 3, não sai só. Argentina 191, mantém. Lineup and maintain position. Lineup 71, contato a decolagem, suba via da EL para nível de voo 320. Via da EL 320, então 3, não no 71. Polícia da Lei, da Botan 3171. Aguardo. Botan 3171, autorizado, vá na Cruz de Lida. Grava direto Lida, Botan 3171. 29091, clear to take off. Runway 10, wind 0, 80 degrees, 08 knots. Clear for take off, Argentina's 19011, runway 10. 1, caso negativo no 28.35. 251-2235, Recife, muito obrigado, bom dia, tá no 3601. Argentina 19011, Skulk is 5153, Airborne at 58, contact now departure control 120.8. We have contact departure 1208, Argentina 19011, on which Skulk on 5153, thank you. Good evening, Argentina 1911, crossing 2300. Argentina 1911, with a contact on departure, climbing, maintain flight level 360, dial departure. Clear to claim and maintain 360 by a departure, Argentina 1911, thank you. 3171, chame centro Recife, na frequência 125, decimal 10, caso negativo no 28, decimal 35. Signal 19011, contact now Recife. Frequency 126.10 is enable 128.35. Gente, we contact Recife on frequency 126.10 enable 128.35, Argentina at 19011. Thank you, good evening. Right. Salvador, voa azul 2535, ponto espera no 04. Azul 2535, linda cola, 080 graus, 089. Linda cola, azul 2535. Azul 2535, decolada 27, 20, 208. 208, senhorita, bom serviço. Salvador, azul 2535, passa 1200. Azul 2535, contato na decolagem, suba via. Israel para nível de voo 340, passando 2 mil pés, vai na proa de Leda. Está efetuando a saída, após 2 mil pés, voa Leda. 2535, pode voar da El? Após 2 mil pés, está autorizado da El ou Leda. Tá ótimo, informarei se for assim que for Leda. 2535, autorizado pelo centro, voa direto Vitória. Está presente Vitória, 2535. Dois cinco três cinco, chame centro Recife, 125 decimal 10, caso negativo 128 decimal 35. 251 negativo 2835, bom serviço. Torre ao gol, muito bom dia, 229, está para a sua ponte, espera pronto. Pagou na 229, táxi. Autorizado o ingresso da colagem, vento 080 graus e na 09. Valendo a colagem, 1229. Bom dia, Chinana 2, Iporã, Lima, Zen. Luna 229, decolagem 3620, 209. 208, bom, 209. Padrão, bom, 229, decolado. Muito bom dia. Bom, 229, contato passando decolagem, suba filho de voo 360, posso passar 2000, vou em Leda. 2000, Leda. Bom, 229, subindo ao 360. Chinana 2 de plano, decolagem autorizada, 080 graus, 09 nós. Salvador, uma boa 6251, decolou não. Anem 6251, contato aguardando decolagem, suba via da EL para nível de voo 360. Da EL 360, pode voar com referência da posição Leda ou Monte, você é Leda? Pode. Confirma para o 6251? A 6251, após 2000 pés, está autorizada por hoje Leda. 2000 voa Leda, 6251. todos os 9 autorizados vão na para o Diognave. Ah, bom, 229. Poxa, não é 6251, autorizado Vana para o Diognave. Diognave, 6251.